4, solo aos 4, 2, libera a direita, solo 19. Liberando a direita, solo 19, obrigado, 1604. Paulo Salvador, boa noite, 1604, Livô, tá na sua escuta. Alfa 1604, táxi, Alfa e Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, 1604. César. 1885, Recife FM. Chama Brasília em 12655. Secundário 2425, tem um alcance. Que está chegando seu plano, não apareceu no sistema aqui, aguarde. Qual nível o seu estado mesmo? Nós estamos no número 6. E qual nível o seu estado? Ah, 370. Se aguarde, não escuta. O gol 10053. Só um minuto aqui, um minuto, porque eu vou tornar a chamar Recife aqui para verificar. Só um minuto, peraí. Se o 3258 está livre para estacionar, chame para o táxi pronto para a cópia. Ok, livre para o chefe de estacionamento, chamará para o táxi pronto para a cópia, até 3258. Autorizado para na Fortaleza, nível 370 na Perzulu 19, decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transmissão Frote. Aciona 5063 e controle 19 decimal 35. Webjet 6727, Recife. Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transmissão Frote com o transponder 5063. E o controle 10935, o TAN 3858. Estimativo, chame pronto para o táxi. Chamará pronto para o táxi, TAN 3858. 3152, para informação Eco. Uma terceira escuta aguardando Recife, nível 330. Recife, 330, Recife, Nova Gópez. Afirmo. Está autorizado para Recife 330, na pelo 58, decola da 10 com curva esquerda na saída Tuca, transição Aracaju. Aciona 5065, controle 19-35. 352, Salvador Recife, Farm Whisky 58, decolando na 10 com curva esquerda, para o Aracaju é a saída. Controle 1935 e 5065, tá? Pronto, na 03, o trânsito 3152. Na 3 está autorizado, puxa o sinal, show táxi. Trabalhar. Confirme o PLB novamente. 5-6, senhor. Quem sente, livre o táxi em frente, Juliette, Alfa, até ponto de espera. Chame pronto para decolagem 18-6. Livre táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, chama a torre em 118-6, o TAN 3858. 3858, autorizado a linhagem decolar 1-0, vento 1-40 graus 8 nós. Autorizado alinhamento e decolagem para o TAN 3858. Hotel Mike Bravo Uniforme para descida, chama agora o controle Salvador em 1-935, tem um bom pouso. Que Bravo Uniforme, identifique, desça ao 050, chegada a Mari. Transição forte. Confirma a saída Momo, transição forte. É, afirmativo, Momo forte. Ok, obrigado. Salvador TAN 3152 está pronto para o táxi, está com 45, alterna Natal e autonomia de 3 horas e 30. Alô, táxi, só foi o Galo? O POB 45. 7K3305, ele está autorizado com a Ligue 1-0, autorizado a chamar a arma. Espera pronto, 3152. Quanto espera pronto? Está 3152, não, não zero. Está autorizado alinhar e manter 3152. Ali mantém 1-0, 3152. Chame controle 19 decimal 35. 935, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, TAN 3858 na Momo, cruza 2.200 pés. TAN 3858, contato na Arana Decolagem, vigilância, sub, mantém 370. 370, TAN 3858. Decolagem 3152, vento 120 graus, 10 mais. Vente, dono 0, TAN 3152. Decolado ao 02, chama o controle 19 decimal 35, bom voo. 0935, uma boa noite, 3-2. Salvador, tá no 3152, cruza 1800 pés no PC da Pucaracaju. Contato radar vigilância, tem um 3152, sobre mantenha 330. 3-0, 3-1-5-2. Possível, solicita o Guaracaju, 3-1-5-2. Aguarde. Uniforme desse mantém 2000 autorizado LS, picho no zero, ajuste 1 no 0, 1 no 2, Mike Bravo Uniforme. Delta Papá, controle, prossiga. Ainda com a informação, Eco, a matéria de 0075, passando o Guarau. Linha 55, secundário 2425, tem um bom voo. Zero restrito. Linha 52, controle. Autorizado direto a Aracaju, porém suba e mantenha nível 270 restrito. Afirmativo. Voando Aracaju, restrito 270, 3252. Delta Papá, reporte para descida, chegada à área, guarde LS X-Ray sem glide. Ajuste 1-0, 1-2. Aciona a identificação aí de Delta Papá. Papá está visual no 75, ó. Visual. Recebo nível 060. Está no 075 agora, mantendo 075? Não, já estava mantendo 075. Foi esse aprovado visual. No momento que está em que nível? 060 ou cruzando 060 em descida? Não, estou mantendo 075 visual. Com Bravo, India Tango. A Iberia Civil to Force. Para essa informação aí, Delta Papá, está dando informação errônea aí no seu altimetria. Está dando nível 060. Reporte para descida e ingresso no corredor Interlagos. Índia Delta Papá. Papá, fica a referência visual, tomando apoio de Interlagos. Ingresso do Interlagos. Índia Delta Papá. Estamos no ideal de descida. Não ideal descida aí, GD da Papá. Desça para o tráfego, GD da Papá. Papá. Tá. 3258, chama Recife agora na frequência 1-26-85, tá? 3258. 2685, obrigado. 3152, chama Recife agora na frequência, 12685, tá? 3152. 268552, boa noite. Torre 118.6, bom pouso, Mike Bravo Uniforme. Solo, Victor. Azul 4071 na receita. Reporte nacional. Web 9737, até a identificação, onde mantém o nível 320 na flor de luz. Se perder contato em isso, chama Brasília em 1-2-6-5-5. Salvador 604, gostaria de coordenar o 490 para Fortaleza.